Balboa, avistado, o vento em Salvador 090, 39, ajuste no 097, pouso autorizado, pista 10. E pouso, pista 10, 3305. Boa noite, Chanel 6224. Luciano 224, Salvador, voo em Duna, desça para 8.017. Duna 8.017. Do 6747, o 149 a bordo, 410, Galeão. A 9 no POB? Afirmo, 410, Galeão. Gente, via Pátio Índia, ajuste no 097, abortão, senhora, pronto. Pátio Índia, com 17, eu pronto, o 6747. Buenas tardes, Europa 084. 84, stand by 1 to copy ID clear. Stand by, we are ready to copy anytime. Ele mantém. Ele mantém, 47. 3305, solo aos 37 na minha escuta, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, escuta 3305. Torre Web, tipo 827, posição 4, acionamento do X10. Autorizado na 4, reporta táxi. Autorizado, reporta para o táxi, 827. Alfa está alinhado, pronto. Autorizada a decolagem, 070 com 62. Devo dar 747. Juliette, 3305. 3305, prossiga portão 8, via Juliette. Certo, portão 8, 3305. Oceano 224, 40 milhas, ser autorizado para 4.000. 4.000, 6224. Oi, então, boa noite. Controle, muito boa, Webjet 57. 6747, está cruzando 2.000 na sua escuta. Webjet 47, controle, boa, contato radar. Possibilidade da Elson? Vamos um pouco mais à frente, Leda. Melhor ainda, obrigado. Jet 6747, então tomando o Pruitt. Leda, está presente. Positivo. Net, please. Pronto, táxi com 90 a bordo, 4 horas e 4, auxiliar na Guarulhos. MPB 90 a bordo, 9-0. Vim só pro B do 5827. 090. Gente, 090. Táxi via Índia, ajuste no 017. Reporte, correção, autorizado, ingresso, decolagem, não na 0, 090 com 79. Autorizado, ingresso e decolagem, web 5827. Europa 084, you are clear to Madrid, flight level 390, via Upper Whisk 50, until Mossoró, Mike Sierra Sierra. After that, you are clear as your flight plan routes. Redon runway 10, left turn, Momo, departure, Mike Oscar departure, and Flock transition. Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Quebec, Kilo, correção. Kilo is the last letter, is your transition. Salvador departure on frequency 120.8 and Skolk 5134. Essa é a colagem. Obrigado. Runway 10, left turn, Momo, Flock departure. 5134. 5134 is your Skok and Momo Flock is your departure. On flock position you will intercept your way Upper Whisk 50 and will fly on this airway until Mossoró and after Mossoró, you are clear as your flight plan holds. After flock, upper whiskey 50 to Machado, then Saturn Road, Europa 034. Affirm, departure frequencies is 120.8. 108. Alpha 084, come to push and start traffic gate 11. We'll call you 184 push. Europa 034, ready for push. 084, you are clear to push, come back to taxi. Decolaras 44, controle 120, decimal 8, bom voo. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, leve 5827. 5827, controle, contato radar. Civil Leda, dá uma Leda. Leda. Obrigado. Web 6747, chame Recife 151. 51-6747, uma boa noite, senhor. Boa. Torre Salvador, boa noite, Oceanar 6313, eu vou falar com a autorização, apresentado São Paulo, Guarulhos. 6313, Alfa, confere, um minutinho para a cópia. Vamos cópia 6313, Oceanar. Go ahead. Yes sir, can you confirm the airway after flock is upper whiskey 50? On flock you intercept airway upper whiskey 50. Copy. Foreground. Go ahead. Just a correction, your transition is G-Beach, Golf, Echo, Bravo, India Tango. This is the right transition to intercept the way up to risk 50. Okay, that is good, thank you. 224 interceptou o localizador e está com o campo à vista. Gente, checa o trem, chame a torre, 1186, Oceano 224. 186-6224. Torre Salvador, boa noite, Oceanair 6224. 6224, boa noite, avistado, ajuste Salvador 1017, pista livre, tem pouso autorizado. Ok, 1017, livre o pouso, 6224. estou na escuta do 6393 da Ocean. Afirmo, prossiga. Fazendo essa aprovação, estamos completamente prontos no horário. Já está pronto o push? Pronto. Frisado, puxar, pronto a cópia? Copiamos, por favor, obrigado. Frisado, Guarulhos 360, upper Zulu 10, após upper Zulu 6, decolada 10, curva direita, da Eulê da Bridge, sua saída, controle 1208, e seu transponder 5126. Frisado, Guarulhos 360, upper Zulu 10, upper Zulu 16, decola curva direita, da Eulê da Bridge, frequência do controle 1208, e o transponder 5126, deixa na linha 316. 6313, correto, repasse pronto. Correto, pronto, chama 6313. P5827, chame Recife, 125. 51, boa noite. Boa. Curta 6224, trem mais travado, confirma o vento? 05029, todo autorizado. Enter. Bom. Abraço. Okay, attacks until the AB in gate 06. Confirm taxi to until gate 6. Affirm, you are clear taxi until the AB in gate 06. There is a request to start up on gate 01. Clear to taxi AB in stand 06. 3-1-3 está totalmente pronto, eu puxo, estou com tráfego que já está iniciando o táxi. Tá bom. 3-1-3 na escuta? Tá pronto, agora. Gente, minha 3-1-3 aguarde mais um minutinho, estou com tráfego já taxiando, após o mesmo é um 320. Correção, 330 da Europa, após o mesmo passar a Índia, o senhor inicia o seu push? Gente, após o 30 da Índia, inicia, obrigado. Afirmo a critério, se quiser, está autorizado, acionar uma posição, aguardando o push. Beleza, vai falar. Tá clear, continue o tax, vai a main apron in India, altimeter 2017, hold shot, contact tower, on frequency 118.60. 3, na minha escuta alta, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, na 2 ou 4. Na 37-1017. Your taxi via main apron in India. Main apron in India, runway 10. 34 para manter centro da Juliette, aguardando a liberação do portão 01. 31, aguarda a Juliette, o Oceano 24. Good evening, Europa 084, holding for Bravo, now we want 0 ready. 084, good evening, you are clear to line up and start. Line up and take off, runway 10, 060 degrees, 02 knots. Clear for takeoff, runway 10, Europa 084. Bom, Bonnet 59, saúde da Pastor Freitas, 10.08, have a good trip. 4-2-6-8, good night, obrigado. Via Índia, ajuste no 0-1-7, a Pastor Freitas pronto. 224, autorizado ingresso, porta 1, atento ao tráfego da sua companhia, ligando o pátio. Entra, atento ao tráfego, portão 01, chama 224. Oh, Roy, the contact procedures clear. Procedures clear, olha o pátio aí, foco. Pista 3305, formação alfa, transmissão Recife. 3305, alfa, confere, aguarda para a danação em cópia Recife. Mais curto. Pera aí, Gadão. Oi, falou a quem? Companhia. Falo, foi Gino, Torre Salvador, azul 4209, quente de informação alfa. 4209, boa noite, alfa, confere, segundo para cópia. Aguarda, 4209. Sabe, China 6313, pronto, boa tarde. Boa noite. 6313, boa, autorizado, hein? Ingresso da colagem, 030 graus, 39. Ali decola, pista 10.